Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde e bem-vindos ao Destaque Líder no Alentejo Central. Este mês chegamos uns dias mais tarde, fruto do verão, mas chegamos muito bem, trazendo connosco os múltiplos aromas da Bia Aromática. Connosco temos o João Marques, um dos artífices deste projeto. Obrigada, João, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco hoje. Muito obrigado, Irene. Obrigado à Rádio Telefonia. A Bia Aromática apresenta-se como uma empresa consolidada no mercado que tem um projeto multifacetado, mas já lá vamos. Antes queríamos voltar um bocadinho atrás e perceber como é que surge este projeto, qual é a ideia por trás do projeto, como é que ele começa, no fundo. Bom, um dia eu e minha esposa achamos que estamos com vontade de viver no campo e tirar partido da terra. Nós vivemos de áreas um pouco distintas, não temos nada a ver com o mundo rural. A minha esposa é designer gráfica, eu de formação sou arquiteto paisagista, mas quando a entrada do resgate financeiro no país, achamos que de alguma forma as nossas áreas abanaram um pouco e de alguma forma teríamos então capacidade e vontade para enverdar por um estilo de vida, digamos, diferente. Então aí procuramos apoios, forma de o fazer. Na altura estava a decorrer o programa PRODER, ainda tínhamos menos de 40 anos, portanto fomos considerados jovens agricultores, e formulamos um projeto, o qual teve depois o apoio necessário para a sua concretização. Tivemos 2 anos para o concretizar, para a instalação, e assim surgiu a Bia Aromática. Numa fase inicial de venda de plantas aromáticas e medicinais, sobretudo a granel, grandes quantidades, mas passado 2 anos de estarmos instalados, vimos que, enfim, o valor que nos davam pelas ervas não era assim tão apelativo como isso e que precisávamos de outro. E mais que tudo, no início já falávamos, então, antes de partir sequer para a terra, em constituir uma marca e uma imagem, e isso também, de alguma forma, nos dava alento para construir a ideia. E assim fizemos. Passado 1 ano e tal, 2 anos, estarmos já a produzir ervas, então constituímos a marca Bia Aromática. E agora temos uma marca de mercado, então, para venda de plantas aromáticas e medicinais para o mercado do retalho, que aí sim, em modo de produção biológica, podemos ir buscar uma mais-valia em cima do produto. E ainda antes de chegarmos a esta fase da empresa, porquê é que decidiram apostar nas plantas aromáticas e medicinais? Porquê esta, uma empresa nesta área, não numa outra área? Uhum. Porquê no Alentejo? No Alentejo por uma questão afetiva. Eu não sou de cá, mas já cá moro há 20 anos e gosto muito desta cidade. Acho que aqui temos, de facto, muita qualidade de vida. A minha esposa tem cá a família, portanto, de alguma forma, foi-nos mais fácil a instalação por aqui. Já havia uma ligação, então, Sim. ao Alentejo. Uhum. Porque as plantas aromáticas e medicinais? Na altura era uma área que estava em voga, que estava em crescimento. Pareceu-nos bem. Havia outras, também a par das plantas aromáticas e medicinais, como, por exemplo, sei lá, os figos da Índia. Não sei, algumas novas áreas no campo agrícola, uhum, que estavam a surgir. As plantas aromáticas, eu já as conhecia da atividade profissional, ainda que sob o aspecto mais ornamental, e de alguma forma pareceu muito aliciante então a sua produção para depois comercialização para o mercado da farmacêutica, da cosmética e das condimentais também. E começou por aí. Então visitamos algumas explorações já em produção, vimos como é que poderíamos fazer isto e avançamos. E isto é uma longa curva de aprendizagem que ainda agora estamos a percorrer e devemos estar sempre a curvar. Porque na área agrícola não tinham experiência, não é? Sim, não tínhamos grande experiência. Eu tinha raízes extremontanas, os meus avós eram agricultores, mas de facto nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado a terra, não é? São coisas tão muito diferentes, ver e trabalhar. E foi muito difícil adaptarem-se? Porque no início tiveram que fazer muito da parte também de trabalho de campo, não? Sim, e ainda agora fazemos, porque somos uma pequena empresa. Muitas vezes a motivação é mole, então, para superar as dificuldades. Muitas vezes não apetece trabalhar no campo, quando estão 40 ou mais graus, ou quando está frio, não é? Porque isto é de grandes amplitudes térmicas, mas o trabalho é preciso ser feito. E, de facto, conseguimos sempre arranjar ali uma energia extra quando não apetece muito. Mas depois a adaptação é fácil. Hoje em dia, com os veículos de informação que temos, podemos beber imensa informação na internet, não é? De alguma forma vem facilitar o trabalho, também com alguma inteligência e engenho, vamos fazendo e vamos procurando fazer bem. E disse que no início, quando lançaram a empresa, recorreram a um apoio do PRODER. Esse tipo de apoio serviu para financiar na totalidade? Não, na totalidade não. Foi cerca de 50%, 50%, o que foi uma boa ajuda já, sim. Sem o programa de apoio, penso eu mesmo que não seria possível instalarmos, porque de facto é preciso instalar de raiz, e isso envolve muito, algum dinheiro, pelo menos. E uma ajuda de 50% foi um bom apoio. Sim, sim. A Bia Aromática é uma empresa um bocadinho singular, até na área das plantas aromáticas, porque não se limita só também a vender e produzir plantas aromáticas, presta também serviços na área da arte floral e também tem a venda online. Pode falar-nos um pouco destas diferentes vertentes, como é que surgem, como é que se associam? Bom, o design floral surge da facilidade que a Ruth, a minha esposa, tem em trabalhar as plantas, sob o aspecto estético, e de alguma forma o prazer que tem também. E resolvemos associar essa a outra área de negócio que se pouco interliga com a produção de plantas, também na Bia Aromática, porque nós direcionamos no início, sobretudo, para eventos, para casamentos de estrangeiros que se vêm casar a Portugal, jovens estrangeiros, muitos deles não têm ligação sequer com o país, mas produto do fantástico clima e amabilidade que os portugueses têm e de hoje em dia dos espaços que existem para eventos de exterior, fantásticos também, espalhados por todo o país. Dizia eu, tem o país, então, eles vêm cá casar e então querem organizar uma festa, não é? Então estão cá depois os fotógrafos, os wedding planners, todos para lhes fazerem a festa. É um mercado que continua a crescer. Nós este ano decidimos então abandonar esse mercado, não que não seja rentável, pelo contrário, está em crescimento, mas decidimos, por questões estratégicas da empresa, fazer toda a força necessária para alavancar a marca para o exterior. Portanto, conseguimos de alguma forma exportar mais do que já o fazemos, e porque senão já estávamos a dispersar muito. É uma atividade, o wedding planner, que requer muito tempo e muito esforço, também muito, muito empenho físico. Não era possível conciliar tudo, tornou-se complicado. Sim, porque os recursos também são limitados, não é? Então, é chegada uma altura em que temos que definir a melhor estratégia para a empresa e enfim, decidimos prescindir dessa área porque, de facto, não estava a dar. Fazem algumas coisas mais pontuais para determinado tipo de clientes, sim, não é? Sem ser para o mercado dos casamentos. Sim, continuamos com o design floral. Costumamos trabalhar com a Albergaria Vitória e com o Café Alentejo, são dois bons clientes, e eventualmente buquês de noiva, coisas mais pequenas que não exigem tanto tempo de preparação, porque depois naquele dia nada pode correr mal. Claro. E muitas vezes não é fácil estar a montar a decoração no casamento debaixo de 40 graus, e depois no dia a seguir já ter que desmontar tudo, e só aquele momento tem ali por trás 15 dias de intenso trabalho e preocupação, porque lá está nada para correr mal. E enfim, é empenhar muito tempo e esforço numa área que não é propriamente a área principal da Bioaromática. Da empresa. Sim. E vocês depois também, a partir de um determinado momento, passaram, para além da marca, que já referiu, não é? Criaram marca para valorizar mais os produtos, também passaram a ter a venda online. Sim. E essa opção foi porque também surgiu como uma melhor opção para valorizar o produto. Sim, não, eu acho que faz parte, hoje em dia, um site faz parte. Toda a gente tem que ter um site, tem que ter visibilidade na internet, não é? E associado ao site, então, nós explicamos quem somos. Porque não ter uma loja virtual? Porque muitas das encomendas também são feitas virtualmente. Hoje em dia, compra-se com mais facilidade virtualmente do que há meia dúzia de anos atrás. E cada vez está mais nos hábitos das pessoas. E, de facto, é impecável, porque nós não pagamos aquela renda, não é? Claro. E temos uma loja virtual. E acho que é uma mais-valia para toda a gente, a par de um site, então, associar uma loja virtual. Mas, então, atualmente, qual diria que é o foco principal da empresa? É a produção de plantas? Portanto, sim, é a produção de plantas aromáticas e medicinais para venda a retalho. Porque, como eu dizia há pouco, a venda a granel, os preços são muito pouco apelativos e são grandes quantidades, portanto, se quisermos dar 3 vezes mais trabalho. A venda a retalho, temos hipótese, então, de fazer depois a nossa imagem, o nosso packaging, não é? E ter uma mais-valia por cada produto. Então, atualmente apostam mais na venda a retalho, com a vossa marca, nas vossas próprias embalagens e no mercado nacional? Sim, temos clientes de norte a sul e, de momento, encontramos com vontade e com meios para ir lá para fora, para apostar na exportação. Já vendemos em alguns países, mas, enfim, foram eles que vieram ter connosco, por causa do site, porque tínhamos alguma visibilidade. Agora somos nós que vamos tentar procurar, então, por intermédio de feiras e outros eventos, mercado exterior, que poderá alavancar de outra forma. Porque, referiu há pouco na altura da crise, não é? Quando se acentuou a crise em Portugal, a área das plantas aromáticas e medicinais foi uma área que, de repente, sofreu um boom, não é? Foi procurada por diversas pessoas que até, tal como o João, não tinham uma ligação à área agrícola, mas algumas ainda até tinham terrenos de família, e no Alentejo foi uma área que cresceu bastante. Uhum. E muitos desses produtores, se calhar, têm uma postura no mercado diferente da vossa, não investem tanto no mercado nacional. O que é que diria que diferencia a Bia Aromática de outros produtores de plantas aromáticas? Olha, não sei, mas se forem outros produtores que fazem em modo de produção biológica, eu digo já que todo o produto é de excelente qualidade à partida. Agora depois, não é só produzir o produto, pois também temos de ter algumas condições de higiene mínima no embalamento, como é óbvio, mas também a secagem. A secagem é muito importante e a forma como se embala. Nós fazemos uma secagem natural, onde a planta tem a oportunidade de perder a água lentamente. Também temos um secador de grande capacidade, há cerca de 3, 4 anos que não o utilizamos, porque quando nos apercebemos que uma secagem natural era muito superior a uma secagem artificial na qualidade visual e aromática do produto, largamos, por definitivo, o secador elétrico. E, portanto, uma secagem natural vai contribuir para que o produto fique com o seu aroma e as suas propriedades por inteiro, versus uma secagem artificial, que a planta é obrigada a perder água à força no espaço de 1 dia e meio, 2 dias. É claro que uma secagem natural, de modo geral, demora entre 3 a 4 bons dias de bom calor, ou 5 ou 6 de calor médio, demora mais tempo, mas o produto sai com outra qualidade. E depois a parte do embalamento é muito importante, porque o produto perde qualidades de forma imediata com o sol direto, não pode apanhar sol direto. Porque há muita oxidação. Sim, então há plantas que é logo visível isso. E mesmo a luz indireta também é prejudicial, mas a médio e longo prazo o produto também vai perdendo alguma qualidade. Muitas vezes vemos, enfim, nas estantes de supermercado, aquelas embalagens de plástico transparentes. Com erva príncipe, e aquilo parece palha. A cor do produto inicial não era aquela, era verde, mas aquilo dá assim porque foi mal embalado, ou seja, uma embalagem transparente. E ela foi perdendo, então, qualidades, e agora, de repente, aquilo que ali está parece um capim e não tem grande valor. Enfim, portanto, eu acho que, a parte da produção biológica, fazendo depois uma boa embalação, é o resultado para o sucesso nesta área. O que nos difere de outros ou não, não sei. Nós fazemos-lo assim e temos dado bem com o resultado. Uhum. Tem esse cuidado extremo na parte do processamento depois da colheita. É muito importante, que é para depois podermos então tirar uma mais-valia do produto, porque senão não há hipótese. Na vossa exploração, para além das plantas aromáticas, também têm algumas oliveiras e produzem azeite? Sim, produzimos azeite em pequena escala. Portanto, aquilo era um resquício de olival que já lá estava. Muitas das oliveiras são de aspecto centenário, com troncos lindíssimos. E produzimos, é uma pequena produção, de cerca de 200 litros por ano. Mas transformam no lá também? Não. Alugam? Sim, nós costumamos ir transformar a herdade do Freixo do Meio. Tem uma pequena unidade de transformação e que faz a prestação de serviços. Então, mediante a apresentação de certificado biológico, temos a oportunidade de fazer lá a transformação e depois trazemos o azeite e engarrafamos. E agora também tem mel. O mel já temos desde o início. Ah, já tem desde o início. Era o nosso objetivo. Introduziram, desculpa, a apicultura no projeto um pouco por causa da influência do modo de produção biológico e da polinização, ou também já com a ideia de comercializar? Sim, não, foi um bocadinho a par uma coisa da outra, porque não nos fazia sentido fazer um projeto em modo de produção biológico sem nos apetrecharmos todas as ferramentas que a natureza nos dá, não é? E então ter um pequeno apiário é quase como fundamental. Há quem tenha modo de produção biológico e não tenha apiário, também não tem mal nenhum. Mas se nos fizermos munir todas as ferramentas que a natureza nos dá, se calhar a probabilidade de sucesso em afastar pragas, em ter uma boa polinização, é bem maior, claro que sim, cresce exponencialmente. E então, desde o início, fizemos um pequeno apiário, continua pequeno, porque às vezes morrem uns enxames e nós captamos outros, portanto andamos ali entre as 5, 7 colmeias, atualmente temos 7 colmeias, o objetivo é aumentar para umas 15 no máximo, mas então isso fazia parte da ideia do que era instalarmos em modo de produção biológico, mas também, porque não, rentabilizar o mel que daí tiramos. E assim o fazemos. Também uma pequena produção, mas, enfim, mais tivéssemos, mais vendíamos. Sim. Quais diria que são as maiores vantagens e desafios de produzir em modo de produção biológica? Bom, a qualidade é uma das vantagens, não é, do produto final? Sim, no fim podemos o produto tem uma mais-valia, não é? O produto tem uma mais-valia. Portanto, tudo o que é produzido em modo biológico está isento de toxinas. E o produto, naturalmente, tem outro sabor. Se calhar o meu morango não tem um aspecto tão bonito como o do supermercado, mas tem mais sabor. E acrescendo a isso, está isento de toxinas, não tem venenos, não é? Portanto, assim também eu posso tentar tirar uma mais-valia financeira do produto, porque não, é justo. E hoje em dia os preços biológicos já estão muito a par. Muito semelhantes. Sim. Agora, o desafio de produzir em biológico, enfim, a par da mão de obra e de lidar com os elementos da natureza, isso tudo, eu acho que é mesmo um pouco por aí lidar com os elementos da natureza, não só climatéricos, mas então fazer as consociações necessárias, porque muitas das armas que nós arranjamos para combater pragas têm a ver com as armas que a natureza nos dá. Também podemos fazer aplicação de produtos certificados para modo de produção biológico, ou seja, produtos que não são sintetizados, que não são produtos químicos. Contudo, tem outra magia se nós entendermos que já está lá tudo, temos é que manipular de forma a que nos seja vantajoso. Ou seja, por exemplo, a Joaninha adora coentro, a flor do coentro. Então nós, no início da campanha, temos o cuidado de fazer grandes bordaduras de coentros, porque já sabemos que a Joaninha vai para lá, adora a planta para procurar companhia e procriar. Depois vai comer os afídeos, então, que se vão instalando naquelas plantas propensas a apanhar piolho. E no fim, o coentro até nos dá a semente e nós comercializamos a semente. Portanto, é essa toda a equação que às vezes parece complicada, mas não é assim tanto, e outras vezes é mesmo complicada, que nós temos que desvendar e que utilizar, sobretudo. No fundo, é criar e gerir um ecossistema. Sim, que é complicadíssimo, porque é muito complexo. Mas também se aprende muito, não é? Sim. E aí é maravilhoso quando começamos a entender então aquilo tudo sem ferir o meio. Porque é espetacular. Nós queremos construir no meio. Por exemplo, se eu tiver um terreno em pousio, eu não estou a ferir o meio. Mas se eu nesse terreno em pousio puser um apiário, eu já estou a construir o meio, de forma saudável. E talvez o grande, para nós, o grande desafio, perdão, da agricultura biológica seja esse, é conseguir manipular o meio a nosso favor, mas sem produtos químicos, por favor. Sim. Ao longo dos anos, quais diria que têm sido as maiores dificuldades com que se têm debatido vocês, a vossa empresa? Eu diria talvez, talvez a burocracia. A burocracia. Sim, a burocracia continua a ser muita. E hoje em dia há a tendência para os portais e descarregar o formulário e responder. Quer dizer, o contacto, quando existe alguma questão ser clarificada, o contacto com as pessoas tem vindo a diminuir substancialmente. Então perde-se muito tempo em frente ao computador e muitas vezes desesperando para resolver qualquer problema. E eu às vezes pergunto-me como é que pessoas que não são tão, que não têm facilidade de mexer nos meios de comunicação, como é que fazem, como é que conseguem? Não é? Porque, enfim, a burocracia diz que tem vindo a diminuir, mas não me quer parecer que seja verdade. E isso muitas vezes constitui desalento para uma pequena empresa que precisa de estar a gerir outras coisas, não pode perder tempo empancada em questões que deveriam ser de fácil resolução, a priori. Portanto, talvez a burocracia, de forma geral, sim. E oportunidades? Acho que existe, por exemplo, mais valias em terem empresa localizada no Alentejo, por oposição, por exemplo, a Lisboa ou uma outra grande centro urbano? Olha, económicas, não sei. Talvez não. Mas pode ser outro tipo de vantagens sem ser económicas. Não? Precisamente. Eu e a minha esposa, sobretudo, encontramos uma mais-valia, que é a qualidade de vida. Nós gostamos muito de cá morar, porque é uma média cidade. Não somos agredidos com edificações de altimetrias colossais. A cidade é muito bonita, não tem horas de ponta. Eu sei que demoro 10 minutos a chegar ao parque industrial para me fornecer qualquer material, e isso permite-me resolver um problema na exploração em meia hora ou numa hora no máximo. Não perco paciência no trânsito, portanto isso para mim traduz sempre em qualidade de vida e é o que me faz acordar bem disposto. Agora, não há dúvida que às vezes uma empresa no interior acaba por sofrer mais que uma empresa no litoral, sim, porque não tem tanto acesso a material, porque não consegue arranjar uma qualquer coisa para amanhã, demora uma semana a chegar, enfim, mas com a devida calma tudo se consegue. Quantas pessoas é que trabalham atualmente convosco na Via Aromática? Portanto, sou eu, minha esposa e mais dois. E tem sido fácil encontrarem e manterem as pessoas? Nós tivemos sorte no início. Foram os dois que foram os dois que ficaram. Porque são duas pessoas que vestem a camisola e de facto, e é preciso vestir. É preciso, porque o trabalho num campo não é fácil mesmo. Então no Alentejo não é nada fácil. Mas vestiram-nos no início a camisola, temos uma boa relação, muito familiar até, e de facto a coisa tem-se levado bem. Contudo, tenho parceiros que de alguma forma têm tido alguma dificuldade em arranjar. É uma questão de sorte, diria que é uma questão de sorte. E deram formação? As pessoas já tinham alguma experiência também? Não, a formação é quase todos os dias, não é? Vão aprendendo todos em conjunto. Sim, sim. Para o futuro, que desafios é que antecipam? Portanto, de momento, o nosso desafio é o mercado internacional. Exportação, sim. Estamos com vontade do Norte da Europa. Vamos ver. Vamos incitar, então, agora uma série de esforços nesse sentido. Estamos a pensar em ir a duas feiras agora em breve, porque as feiras são momentos de negócio, não é? Então vamos ver como é que corre, mas estamos com algum alento e com alguma vontade de ir para o exterior, sim. Se lhe pedir para, numa frase, deixar um conselho para quem vai iniciar agora o seu próprio negócio ou projeto, o que é que diria? Talvez que olhe bem para o plano de negócio, porque o imprevisto acontece sempre, e muitas vezes o imprevisto traduz-se em dinheiro, não é? É uma chatíssima de verdade. Sim. E depois, enfim, coragem e boa sorte. Obrigada, João, pela disponibilidade. Obrigada também a quem nos ouve e cabos esperamos em outubro. Boa tarde. Uma boa tarde. Boa tarde. Destaque, líder no Alentejo Central.